Brasil está aí jogando com Honduras, 0-0, 7 minutos, hoje, sábado, nas Olimpíadas, quartas de finais. É, 96,1 FM chegando no ar. Honduras com a bola, no ataque. Salva a zaga brasileira, tenta ali, chutão pra frente. A gente quer chutão pra frente, chutão pra lateral. Lateral para Honduras. Os nomes do jogador, a gente acabou ficando sem, mas tem aqui, ó. É, do Brasil é fácil, né? Tá meio... Tá demorando ali na reposição de bola. Oh, agora quase entrou duas bolas, não. Foi uma só, cruzou lá na área com a mão. Ficou para o nosso goleirão. É o Neto? É o Neto no gol? É o Neto. O Brasil sai com a bola. Meio de campo está livre, livre. Tem uma avenida para percorrer. O time de Honduras não está apertando. A seleção brasileira chega ao ataque com facilidade. Rafael. Rafael para... Quem é ele? Puta, não sei quem que era, mas deu... Deu um chutão ali para um canto que não tinha absolutamente ninguém da seleção brasileira. Acho que era o Oscar. Agora o Leandro Damião vai lá. O time, o goleiro de Honduras já está fazendo cera. Aos 9 minutos do primeiro tempo, parece que tá bom o empate para eles. Quer levar para os pênaltis. Ah, é, né? Contra a grande seleção brasileira, passar os pênaltis para Honduras vai além de qualquer sonho, né? Além do que a gente pode até olhar daqui a pouco na nosso negócio, no nosso material exclusivo. Honduras tem pouquíssimas medalhas, então não sei nem se tem medalha olímpica em algum esporte. Honduras deve ter alguma coisa, mas pouca coisa. Vou atrás disso aí. Vamos ver, nessa edição das Olimpíadas. Nessa não, talvez também nenhuma outra. Honduras então está procurando a primeira oportunidade de uma medalha, talvez. A gente... Eu acho que não ganhou nada. Dá uma olhada na. Dá uma olhada, deve ter a. E lá vem o time de Honduras. Lançamento para frente, desarmado pelo Brasil. O ser humano. Briga ali no meio de campo, olha lá, mais uma boa chance para a seleção brasileira, limpou, botou na esquerda, que bela bola para Neymar! Mais uma agora nos finalzinhos dos meus 5 minutos, que eu tentei aqui narrar, mais uma tentativa de gol cara a cara, Neymar perde a bola. Agora vai com o Capitão Caverna. Firmeza, firmeza, esse lance do Neymar trazendo boa sorte aqui pro Capitão Caverna, que tá chegando na área, sempre aqui feliz com essa audiência bombástica da Rádio Livre Capivara, que não deixa de ser um sinal de prestígio, de grande prestígio para a gente. Brasil 0 e Honduras também 0. Estamos aqui acompanhando a seleção canarinha nas Olimpíadas, hein? Enquanto isso, vem a Honduras tentando vir para cima, lembrando que Honduras derrubou a Espanha, hein? Campeã mundial foi derrubada pela Honduras na primeira fase, por isso que a gente tá jogando contra Honduras, a gente correu o risco de jogando contra a Espanha e quem sabe tomar uma naba que nem o futebol feminino tomou do Japão também, né? Foi jogar contra um grande e se deu mal. E Japão é grande. 11 minutos, Honduras no nosso time de nosso campo de ataque, cobrando um lateral, um belo lateral cobrado bem no meio da intermediária brasileira, mas o jogador hondurenho tá totalmente sozinho ali, cercado pelos nossos bons zagueiros. Mas conseguiu se livrar, abriu pra direita, perigo, cruzamento pra dentro da área do Brasil e nada, vai pra fora. Nosso goleiro Neto, mão de alface, apenas acompanha a bola saindo, mas eu tô achando que não é o Neto não, pela visão de longe, tô com uma carinha de Rafael que tá lá, hein? Mas enfim, vamos lá, o Brasil tava na dúvida se entrava com Neto ou Rafael. E puxando um pouco a escalação aqui, vamos tentar lembrar quem que tá. Ali na nossa zaga a gente tem o Thiago Silva, o Juan e o Marcelo. Também temos o Sandro, na intermediária temos o Rômulo, Oscar e Hulk. Neymar e Alexandre Pato no ataque, podendo ser substituído pelo Leandro... Damião, isso é Honduras vindo pra cá, vai rolar um cruzamento pra dentro da área, da esquerda, entrando na área, subiu pra ninguém, tá ali, Honduras entrou tropeçando, sobrou, chutou, gol! Gol! Meu Deus do céu! Gol das Honduras em cima do Brasil, galera! E o fantasma das quartas de final na Rádio Capivara reaparece, hein? Olha lá, um cruzamento para dentro da área que passou, espirrou o jogador brasileiro, tropeçou de primeira, o número 7, Hondurenho, mandou ver de voleio lá, de um sem pulo praticamente, enfiou por cobertura, nosso goleirão lá ficou só olhando. Martinez é o nome do craque, golaço. É ele, golaço, número 7, é a camisa de craque, é a camisa de Miller do São Paulo, Martinez arrebentando na posição, 96,1 FM, começando mal hoje aqui, Brasil 0, Honduras também 0, e Mano Menezes entrando em desespero, até mesmo porque as notícias do jornal de hoje eram: CBF não tem planos caso o Brasil perca para Honduras. Estão acreditando na vitória fácil, mas Honduras não é fácil não, Honduras é Honduras, eliminou a Espanha. Tá lá, vamos se recuperar, muita calma nessa hora, são só 13 minutos, camaradagens, a gente pode conseguir. Mano Menezes falando que tem que rodar o bambolê, ninguém veio de bambolê, vai dar errado. Chutão pra dentro da intermediária brasileira, tomar cuidado com essa intermediária brasileira que tá um caos, hein? Tá um pânico. Vamos ver agora se os meninos do Brasil vão pipocar ou vão crescer. Vamos ver se Neymar vai brilhar. Falta na intermediária brasileira, vem a Honduras pra cima, hein? Falta bola parada, dá pra botar mais uma bola dentro da área. E a defesa brasileira tá parecendo um queijo suíço. Rádio Livre Capivara, né? As Olimpíadas. Brasil 0, Honduras 1. E não é o Neto Mão de Alface, hein? É o Rafael. Vamos arranjar um apelido bom pra ele, porque esse gol aí que ele tomou, o Rafael vacilão, né? Ficou só olhando a bola passar pela cobertura. Rafael pediu três jogadores na barreira, chutão perigoso, o jogador hondurenho pode meter daí, se fosse Roberto Carlos era gol na certa, era aquela bomba que vinha. Já veio o jogador falso na barreira, correu, vai bater, chutou e aí acontece na cara do brasileiro da barreira, tá vivo o quê? Ah, deu mão, olha que juiz safado, ele deu mão do Hulk, galera, a gente tinha acertado a cara, acho que ele tentou se defender, deu mão. Pelo amor de Deus, se tivesse da área era pênalti. Essa foi 9, hein? Enfiou a mão na bola mesmo, número 9, não foi o Hulk não. Enfiou o braço, mas enfiou pra se defender, gente. Puta porrada, imagina o cara. Não pode considerar falta, mas isso daí ganhou algumas jardas. Está mais pra dentro ali a defesa hondurenha. Vem chegando na sua campanha. Agora sim a falta ficou mais perigosa. O mesmo jogador vai cobrar, tomou mais distância. O juizão aprovou, lá vai ele correndo. Corrida de 100 metros, chutou a bicuda, tá lá goleirão brasileiro. Gabriel segurando a onda lá. Gabriel, não é? Gabriel, é o terceiro nome... goleiro que tá lá, então. Pelo amor de Deus. É, pois é. Quando você o terceiro que... goleiro, gente. Tem o Neto, o Rafael e o cara fez o Gabriel. Nossa. Não, acho que o Rafael deve ser... É o lateral. É lateral, tá. Bom, vamos agora com Laurindo, quem sabe mais sorte pra seleção brasileira. Vamos lá. Olha só, sobrou. Pode ser agora, pode ser agora. Não foi agora. Não foi mesmo. O time da de Honduras conseguiu retomar a posse de bola e agora tenta o contra-ataque, mas o Brasil retoma a bola, pode ser agora, mas não foi. Não foi agora, é falta pro Brasil. E eu tô sentindo falta, ó, cartão amarelo pro jogador hondurenho. O jogador número 5, que é o... é um maluco aí, é o Velásquez. Velásquez levou. Camarada, eu tô sentindo falta da torcida brasileira. A torcida brasileira tá muito baixa hoje, é isso? Ânimo aí, torcida! É, vamos lá, torcida brasileira! E pode ser agora, hein? Pode ser agora. O goleirão hondurenho tá nervoso, o goleirão hondurenho tá brabo. O Hulk. Aí eu estou o Hulk, vamos ver, vamos botar fé no Hulk, nosso monstro verde. Vai lá, Hulk. Vai bater, bateu direto, bateu na barreira, sobrou para o Hondurenho, mas bateu bizonhamente essa falta. Sobrou, o Brasil começa a dominar as ações, né? Que era de se esperar, ainda mais se o Honduras estava feliz com o empate, imagina com a vitória agora. Olha só o que tentou fazer o jogador brasileiro, não conseguiu. E pela minha pesquisa aqui, o Honduras nunca ganhou medalha na Olimpíada. Nunca ganhou, o Paraguai já ganhou uma de prata. É bem provável que Michael Phelps tenha mais medalhas com Honduras, né? Não, Michael Phelps tem mais medalhas até do que... tem uma colocação melhor até do que a Jamaica, que é uma das melhores em atletismo. Tem uma colocação melhor do que o México. Tem uma colocação melhor do que o Irã. Já Michael Phelps vai pedir independência dos Estados Unidos, cara. É, podia, né? Porque daí não precisava se submeter a certas leis aí erradas em relação ao consumo de certas coisas. Até mesmo que ele consumiu essas certas coisas e foi duramente penalizado, né? Isso, é exatamente. Você vê, né? No... Nunca faça isso que você nunca chegar a lugar nenhum. Bom, não é por isso que o cara chega a lugar algum. Mas eu, se fosse ele, declarava independência, sim. É, ele na real vai se aposentar, né? Vai fazer o melhor. Fala é. Vocês que se foda. Isso, vai comprar uma ilha, né? E isso foi falta, hein, Laurindo? Isso foi falta, o juizão não deu. O juizão tá apoiando Honduras, Leandro Damião. Tá mal. Tá mal, mas pelo menos é lateral. Quem sabe agora nessa jogada. O Brasil tem que empatar logo, hein? Senão vai pro desespero. Tem que empatar logo. Essa Olimpíada tá muito ruim pro Brasil. O Cielo ontem não conseguiu a medalha de ouro que a gente esperava, era uma medalha que a gente tinha como possível. Conseguiu a de bronze, parabéns pro Cielo de qualquer maneira. As seleções de vôlei não estão com aquela bola toda. E agora vamos no futebol, né? Vamos no futebol masculino, que o feminino caiu também. Vai lá Brasil, na mão do goleiro que soca a bola, mas já estava marcada uma irregularidade. E agora o goleiro vai embaçar, hein? Nossa senhora. É o Felipe? É o Felipe. Qual que é o do Flamengo que tá na cadeia? É ele? Não, liberado. É o Bruno. É o Bruno. Bruno. Não é o Felipe, não. É o Bruno. É o Bruno. Bruno no gol de Honduras, cara. O Bruno. Na verdade, mandaram ele pra Guantánamo. Daí não deu certo, a gente vai transferir pra Honduras. É, pois é. O Bruno é problema, viu? E aí vamos ver o Brasil. Aí já começa o desespero, né? Nem 20 minutos do primeiro tempo, ele levou um gol numa jogada fortuita do ataque hondurenho. E agora vão ter que aguentar esse embaço do lado deles, vão ter que aguentar esses lançamentos sem objetividade do time do Brasil. O Brasil tem que acalmar, tem mais de 3 quartos do jogo pra empatar e virar o jogo. Mas vamos ver aí o time de Honduras tenta manter a posse de bola. Também não adianta, se eles querem só no chutão, eles vão acabar se ferrando. Então eles tentam valorizar a posse de bola no nosso campo, no campo do adversário deles. E olha só, consegue mais uma nova jogada. Não é à toa que Honduras ganhou, empatou, né, quando a favoritíssima Espanha, né? A Espanha se ferrou nesse jogo, não pode achar o time que ganha da Espanha é fraco. Vai, Percy e pé quente. É, de qualquer forma, inacreditável a gente estar passando por essa situação. O Brasil entrou em campo, parece que estava treinando, perdeu 2 bolas na cara do gol, levou ali. E agora, quem está com mais tranquilidade, com a bola no pé, é o time de Honduras. Vamos ver se o Brasil esfria a cabeça aí e mostra o futebol. Vamos lá, agora pela esquerda ali. Quem sobe é o Marcelo ali pela lateral. Não, já perdeu a bola. Ó, e Honduras sabe jogar muita bola. Eles vêm tocando, driblou no meio. Camisa 12, tem um espaço aqui. Recuou. Bola no pé. Os brasileiros só cercando. Ali, ó. Achou o espaço. Vai pelo meio de campo agora. Ó, tão jogando. Dá pra ver que o time sabe jogar bola. Não vai ser fácil pro Brasil correr atrás desse resultado. Perderam 2 ótimas oportunidades e deixa a gente aqui que torce pro Brasil nessa situação. Mas agora vem Neymar, driblou, tocou. O fraco do Hulk, maldito, desgraçado. É Hulk com a bola. Olha lá, falta? Não. Bola na área, alçada, desarmado de novo. Bola nos pés do Brasil. Perdeu, mas que vacilo. O Brasil ainda não entrou no jogo. Os jogadores estão meio desatentes, sonolentos, cara. Será que estão curtindo muito? Deve estar. A notícia é que o Neymar tava paparicando lá a goleira dos Estados Unidos, cara. Você tá brincando, ele aproveitou pra dar uma chavecadinha nas Olimpíadas, é isso? Pois é, parece que é uma canal geral, cara. Que esses atletas bonitos, esbeltos, todo mundo junto nos mesmos hotéis, cara, fazendo festa. É, é um momento mundial, é a suruba mundial, sem dúvida alguma. Deve ser a maior putaria e quer de saber, eu acho que eles estão tudo certo. É, e conforme as Olimpíadas vão passando, os caras vão perdendo e vão só caindo na farra. Ontem, por exemplo, a seleção feminina já foi fotografada na noite londrina. Vai lá, Piercing, pelo amor de Deus. Ih, lá vem o Duras no ataque. Dentro da área, recuou ali, armou o cruzamento, não, foi pro drible, passou, não. Marcelo, aí sim, limpou a bola. Tocou, para quem vem lá, é o Sandro. Sandro para Thiago Silva. Despachou para a frente. Vamos ver. Ei, ó, não é para ninguém. Isso daí a gente pode ver que Honduras está. É isso que eu tô falando. Está progredindo muito mais no jogo, tocando a bola, do que o Brasil com esse chutão. Então lá vem Honduras de novo com a bola no pé. Bola rasteira, olha lá. Achou espaço. Quem tá gerando aí possibilidades de ataque ainda é o time hondureño e o Brasil ali. Recuperando a bola, vamos ver o que faz dessa vez. Vamos lá, tocando. No meio aqui, quem que é? Hulk. Para Sam. Ai, Rafael perdeu a bola. Brasil tá tomando a naba, galera. Tomando a naba. Tá feio de ver por enquanto. Olha lá. Já tá nos pés do time hondureño novamente. Brasil parece que tá todo mundo cansado, olha lá. 20 minutos do primeiro tempo, perdendo de 1-0, a marcação frouxa do Brasil. É milho de pipoca, já estourou, tá pipocando. E aí, ó, lá vem o time hondureño. Camisa 2 ali pela lateral direita. Desarmou o Marcelo, mas é lateral para Honduras. Olha lá, Ruffles, a batata de Honduras. Batatinha de Honduras. Vai lá, jogador caído no chão, desabado. Esse aí é o Marcelo, né, número 6. Agora é a famosa crise da seleção. Quando eu começo a decorar o nome dos arrombados, eles viram pipocas. Marcelo cai no chão, cai com cara feia. É, pegou forte ali Honduras, ó. A gente vai jogar agora um tempinho ali pra seleção de basquete, que tá indo muito melhor que a seleção brasileira, né? Ganhou 3, perdeu uma da Rússia numa virada ali nos últimos minutos. Talvez a Rádio Capivara pode ser que tenha que migrar para o basquete, cara. Pode ser que tenhamos que migrar para o basquete. Lembrando que a Rádio Livre Capivara faz a sua transmissão, uma das poucas lugares que transmitem em rede aberta a Rádio Livre Capivara. E a gente abusa e usa do sinal que tem pelas nossas antenas parabólicas. E às vezes pode acontecer de pararem o jogo da seleção brasileira para a gente assistir a final de campeonato de bolinha de gude ou algo parecido. No momento pode ser que venhamos para o basquete. Capitão, continue com a transmissão. Ah, muito obrigado, agora vou poder narrar o gol. Neymar fez a tabelinha, já está dentro da área, conseguiu entrar, não conseguiu, tomou a retaliação ali da jogada dos jogadores hondurenhos, né, da chegada dos jogadores hondurenhos. E pelo que eu estou vendo, Neymar é um dos caras que está mais conseguindo ir para cima da seleção hondurenha, está querendo acreditar. Ele pega a bola, está descendo muito bem, com aquelas jogadas típicas dele de poder atropelar todo mundo, mas infelizmente ainda não saiu o jogo, né? Seleção brasileira jogando muito ruim, Oscar, que está aí o número 10 apagadaço, Neymar tentando correr. Neymar tá marcando bastante, a bola vai pro lado dele do campo, ele tá sempre segurando. Lá vai Hulk, conseguiu, dando uma cotovelada nas costas. Isso não vale, Hulk, isso é falta. Será que Mano Menezes já está se arrependendo de ter chamado o Hulk, meu caro Laurindo? Ah, eu acho que o presidente da CBF deve estar arrependido de ter chamado o Mano, né? Isso, se alguém está arrependido é o presidente da CBF, número 12 da Honduras, vem descendo pela esquerda, conseguiu passar pela defesa brasileira, mas não. Nos recompomos, estamos lá na nossa intermediária, tocando passe de bola, tentando fazer um bobinho com os hondurenhos, mas difícil, hein? Porque os hondurenhos estão muito atentos no dia de hoje aqui e já fizeram um gol. Honduras 1, Brasil 0. Brasil jogando ali pela esquerda na sua própria intermediária. Marcelo com posse de bola, não consegue criar. Brasil está sendo marcado na sua própria defesa, hein, galera, né? Brasil recebendo marcação, pressão, perigosíssimo. Mas enquanto isso, Brasil consegue descer pela esquerda. Já estamos na intermediária, chegando no final. Tá ali, bola dentro da área, chutou e ai, caracas! Por pouco que goleirão ali não deixa passar. Bruno, goleiro que saiu de Guantánamo e foi parar em Honduras. Capivara, estamos agora sim atingindo o nosso pico de audiência. Uma pessoa acompanhando o jogo com a gente, maravilha. 96,1 FM, é claro, nunca esquecendo a nossa torcida organizada que acompanha. Laurindo, meu caro professor Pierce, e eu, Capitão Caverna, sempre muito bem acompanhado pela torcida que vem em loco aí, brigadão, satisfação total. Mas Vamos lá, Brasil 0, Honduras 0. Marcelo toca a bola lá pra frente, conseguiu achar quem ali? Provavelmente Oscar, já foi pra cima, deu o toque pra frente, tá na lateral esquerda, fez o drible, é possível cruzar, vai tentar cruzar, não, perdeu a bola, recuperou a bola, pode fazer novamente o cruzamento, tentou mais uma, e o que que é? Escanteio, Brasil! E escanteio lá do Brasil, vai Hulk, que tava fazendo essa bagunça toda, vai cobrar curtinho? Não, Hulk, pelo amor de Deus, você tem que estar lá dentro pra cabecear. Quem cobra escanteios é Neymar. Está tendo alguma coisa errada, Hulk se prepara então para cobrar ele mesmo. Vamos ver o que acontece. Rômulo e Juan já dentro da área. Hulk olhou, passou batonzinho na língua, ganhou o tchau do fotógrafo, foi bola para dentro da área. Sobrou para quem? Sobrou para Honduras. Honduras manda a bola de volta pro Brasil ali. Brasil agora sim conseguindo fazer a marcação em cima da Honduras. Vamos ver se a coisa melhora aqui, se fica mais próximo de a gente garantir alguma coisa. Mas nada. Goleiro Bruno da Honduras garantindo a sua defesa e já faz uma reposição de bola rápida lá para frente. Brasil voltou a mandar aqueles chuveirões na área, na mão do goleiro. Bem lembrado, semana passada foi a mesma coisa, um monte de chuveiro. E sempre se lembrando que chuveiro a gente chama ele. Chuveiro, chuveiro, não mole meu amigo. Chuveiro, tá lá, Bozo. Essa estratégia de jogo da seleção hoje é Bozo. Oscar ali, menino Oscar, revelação do São Paulo, que tá, teve maior embrólio e agora já está na Europa. Está com a cabeça lá, não vai voltar nem a pau pro Brasil. Um time que tivesse como referência Bozo jogaria mais sério. É, a referência não está tão séria assim. Nossa referência vem pela direita, Neymar da esquerda para a direita, tá ali agora jogando pela sua direita, tentou passar por três, não conseguiu, fazer tabela rápida. Ninguém tabela com o Neymar, ninguém devolve para ele rápido. Ele está tentando fazer o bate-bola mais rápido e não recebe nenhum apoio. Tá lá, Honduras novamente para mais uma campanha em cima do Brasil. Impressionante a moleza dos jogadores brasileiros. Eu não estou entendendo o que eles estão achando. Será que estão comprados, cara? É, isso é uma dúvida que eu já levantei desde o início dos jogos. Provavelmente a Rede Globo pagou a maioria dos atletas brasileiros para termos a decepção em busca de afundar o Ibope da Rede Record lá pro chão. Afinal de contas, a Rede Record está dando um baile de transmissão em cima da Globo. Não tem o que fazer, então ela está pagando os jogadores, os atletas brasileiros, para falência múltipla. Vamos lá, cobrança de bola. Neymar tem que caprichar. Neymar no último jogo fez um puta de um golaço lá de falta que foi inacreditável. Tá Hulk. Hulk tem que se consagrar. Tem que conseguir fazer o golzinho dele nas Olimpíadas. Se cada um fizer um gol em um jogo, já é alguma coisa. Foi lá, Neymar cobrou o chuveirinho pra dentro da área pra ninguém. Defesa hondurenha consegue tirar. É isso aí, agora reassume aqui o Laurindo. É, tá foda essas quartas de final, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai tomar no meio do cu, hein? Somos uma geração fracassada. É, o Mano já é a terceira desclassificação seguida, assim. Olha só, mas não mais positividade, não é? Positividade. Eu acho minutos, que a gente vira o jogo. Ufanista, crítica. Crítico ufanista. Isso, insólita. Sólida! Isso aí. Tá aí o Mendonça, o Bruno Hondurenho. Olha só, chutou pra frente, cabeceou pra trás. O Brasil retoma a posse de bola. Parece que tá pelo menos dominando a posse de bola o time brasileiro, apesar da falta de efetividade. Quem sabe agora? Quem sabe agora eu tô achando com cara de gol, mas puta merda, hein? Não, mas você tá muito otimista, meu. O cara chega na intermediária sozinho, a única possibilidade é dar um chute de fora da área e você se anima. É isso aí, o fanismo é isso. Ah, é, né? Não vou levantar de manhã no sábado. Vim pra cá pra não ser otimista, cara. É isso aí, eu acho que o Brasil vai levar. Se não for levar outro gol, né? Porque olha só, deixou sem pai, sem mãe o jogador do Brasil. Ufa, o Martinez aí. Martinez Garrincha, hein? Meu Deus, que Martinez, vergonha. Martinez, o craque do jogo até agora, hein? Fez um belo gol e deixou sem pai, sem mãe o zagueiro brasileiro. Vamos ver agora, quem sabe agora. Vai aí? Não vai ser agora, não vai mesmo. É isso aí. Perigosíssimo, Brasil 0, Honduras 1, 31 minutos aqui na Rádio Livre Capivara. É isso aí. Foi falta. É esse aí é o Hulk. Nosso homem verde. Acéfalo. Crisanto. O número 2 levou o cartão amarelo. Espero que continue batendo. Assim ele vai ser expulso. Quem sabe com um a mais a gente consiga. Aí o mano fala. Sei lá o que o mano tá falando. Ah, isso aí. Vamos ver aqui pelo lado. Vamos ver o Neymar, ó, tentando. Olha só. Também deixou no chão. Opa! Falta! Expulso o Crisanto! Maravilha! Maravilha! Fiquei bonito! Vermelho! Bela secada, Laurinho! Fiquei bonito, cara! Falou tudo! Previu! É, isso aí, isso aí! Crisanto, mano, resolveu levar, falou: o cara não vai dar dois cartões em um minuto. Vai, Crisanto, vai sim, porque ele tá pago pra isso. Vamos ver, ó. É, o Neymar, na verdade, deu uma enganchada na perna do cara também. Puxou um gamozão ali, meu. É. Caiu, o cara caiu na isca, velho. É, eu acho que ele cavou a expulsão, mas tudo bem, mano. Mas a torcida brasileira resta aí vibrar com uma expulsão do jogador adversário. E agora tem que ganhar, né? Porra, com uma a mais contra Honduras. Pelo amor dos meus filhos. E olha, tem mais ainda 10 minutos até mais o primeiro tempo. É mais 45, é praticamente uma hora com jogador a menos, hein, Laurindo? É, depende se não conseguir expulsar do Brasil, porque no intervalo o que vai acontecer? Vai alguém falar pro juiz que a expulsão não foi tão honesta assim. Daí o juiz vai procurar expulsão do Brasil. Olha só, pode ser agora? Não pode ser agora. O cara bate a falta desse jeito, ele não quer final olímpico, ele não quer ganhar campeonato, não quer porra nenhuma, cara. É isso aí, deprimente a participação do Brasil nesse jogo. Vamos ver agora, tem que aproveitar, rodar a bola de um lado para outro, aproveitar que está com um jogador a menos, sufocar o time da Honduras, de Honduras, que vai ter mais dificuldade de sair para o ataque com um a menos. Tem que sufocar, não pode ter dó, não pode ter dó que nem Damião teve no começo. Teve outra jogada também. É isso aí, a torcida do Brasil timidamente volta a gritar: Brasil, Brasil, Brasil. Nós aqui na Rádio Capivara nunca paramos de gritar: Brasil, Brasil, Brasil. E vamos lá pro ataque. Olha só, pode ser agora. Que boa jogada, fez o pivô. Não, não fez o pivô não. E não foi falta, não foi porra nenhuma. E Honduras tenta sair pro contra-ataque. Mas essa história já não tem muitas opções, porque não pode deixar totalmente desguardada a sua defesa. Uma coisa incrível, o Brasil começou com aquelas duas chances de gol. Honduras parecia que estava tímida no jogo, se defendendo, fazendo cera. Agora eu quero saber de cera não. Mesmo com o time com um jogador a menos, eles estão pegando a bola, indo para frente. O Brasil não tem uma marcação de pressão, cara. É, e você vê que a defesa de Honduras está bem postada. O Brasil não criou mais nenhuma chance depois daqueles dois gols perdidos, cara. Mas vamos lá. Lá vem Brasil para o ataque. Uma tentativa de lançamento. Deu uma canelada ali. Sobrou. Ui! Leandro Damião! Olha lá, numa disputa com o goleiro, bateu, ó, escanteio pro Brasil, sobrou um escanteio, é nossa. Lá vem bola na área, cruzamento, opa, cabeçada de quem? Briga, vai, quem que foi? Quem que foi? Falta, falta. Quem que foi? Falta, falta, falta, foi falta, foi falta, foi falta. Falta de ataque, vamos ver ali o que aconteceu, cara. Não, eu não vi absolutamente nada. Uma disputa de bola super leal, cara. Bom, eu tô confundindo em vários momentos o Leandro Damião com o Hulk. Essa jogada, por exemplo, foi de Hulk. Ele foi de ombro tentar derrubar três zagueiros ao mesmo tempo. E só Hulk faria. Então lá vem a seleção brasileira aqui, reconstruindo a jogada lá do campo de defesa. Agora no círculo central, tocando pra bola esquerda. O time de Honduras inteiro na defesa. O homem mais avançado tá ali, tá aí no vídeo, no meio do vídeo. Aquele lá é o atacante de Honduras. Então o Brasil agora começa a pressionar com o homem a mais. Então, ó, eu não sei se a gente pode chamar isso de pressão, né? Não, o Brasil não tá jogando nada, absolutamente nada, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eles estão tocando a bola ali na primeira tentativa de uma... Não, não acredito, cara. Vamos ver se na velocidade. Vamos ver se na velocidade vai. Olha lá! Faltou um pouquinho de... Vai na bola, né? Vai na bola, né? Ele... Ó, dá uma olhada. Teve o lançamento. Vai na bola. É, exatamente. Oscar não chegou nessa bola, mas foi uma tentativa aí. Vamos lá, Brasil timidamente começando. Opa, roubada de bola é boa, assim no meio de campo gera contra-ataque. Lá vem o Brasil com o Neymar, tirou de um, vem pro meio de campo. Quem vem aí? Que beleza, entrou na área, driblou, briga, quem vai? Golaço! Que golaço do Brasil, jogada atrapalhada! Puta cagada de Honduras, mas tá ótimo! Que golaço. Puta cagada de Honduras! Meu Deus, se eu faço isso na Várzea, eu tô ferrado, mano. Mas tudo bem, tá bom, é gol nosso. Tá maravilhoso, coisa linda. É, Leandro Damião usou a tática do Hulk, tava falando, ele chegou dando porrada, Pierce. Que jogada espetacular, olha ali, bateu em um, bateu em outro, por baixo da perna, um bateu ali, outro. E foi no carrinho, Leandro Damião não vacilou, não. Foi na viu bola. A bola e tudo, levou o jogador e tudo pra dentro do gol. Bola na rede, olha lá, primeiro na canela, depois na bola, gol. Agora, como é que a gente não tá ganhando 6-0 de um time desses, né? Dá uma olhada no que os caras fizeram aí, meu amigo. Fala-se na chácara do nosso amigo, a gente pode fazer isso. Eu acho que parecia uma jogada de pebolim, sabe quando os zagueiros ficam batendo a bola ali atrás? Só que o cara, não é pebolim, o cara deu carrinho, né? É, isso dá mais tranquilidade, agora tem que era bom fazer o segundo já no primeiro tempo, hein? Você não acha, Caverna? Sem dúvida alguma precisava ser, cara. Vamos lá, vai, Brasil conseguiu fazer o gol, não vamos desistir não, que a gente tem que conseguir fazer mais um, rapaziada. Número 11, esse aí é craque, tem que ser que nem Romário, mas ele é da Honduras, muito bem marcado. E qual foi o jogador da Honduras que saiu? Qual que era a posição que ele jogava? Alguém sabe? Ele é o número 2, tradicionalmente, lateral direito, mas... Tradicionalmente, lateral direito, e a desgraça que era um dos poucos que a gente sabia o nome, né? Crisanto. Ah, o Crisanto tá indo embora, mas tá lá na Mano Menezes, já tá preparando uma substituição lá. Vai entrar mais um jogador brasileiro, quem sabe ele vai aproveitar que estamos com um a mais, ele vai botar o 12º em campo agora. Será que a lei permite isso? Mas girando permite não, vamos ver quem que ele vai trocar, hein? Ele vai fazer substituição nos últimos 5 minutos. Isso não é uma coisa muito normal no futebol, né? Mas vamos ver o que acontece. Seria mais interessante deixar ele aquecendo durante 5 minutos, depois dos 5 ele passa as explicações e faz substituição. Enquanto você vem descendo Neymar na diagonal ali por dentro, não conseguiu, rebateu a bola, ainda tá pro Brasil, veio pra cima. Marcelo chutou, ai caralho, em cima do goleirão Bruno das Honduras. Tá Bruno lá, não aconteceu nada, tá valendo. Bruno, mão de pau pra caramba, hein? Você não também não se... Esse é mão de pau também. Não se espalma desse jeito, não. É, nosso Bruno Andurenho ali, o cara espalmou e mandou de volta no pé do outro lá. Podia, se tivesse alguém, tava de volta no pé. E vai ter a substituição agora mesmo, hein? Mano Menezes querendo revolucionar no futebol, fazendo substituição nos 5 minutos finais do primeiro tempo, né? Vamos ver o que acontece. Alguém conhece e consegue identificar a fisionomia desse jogador? Manda um Twitter pra gente, Facebook, @radiocapivara.blogspot.com. É a gente. Tá lá Brasil fazendo a transição de jogo da direita pra esquerda, voltando a ficar tranquilo. Quando o Brasil tá tranquilo, ele faz isso, ó. Aconteceu no último jogo também, igualzinho. O jogador é Danilo. O jogador Danilo que vai entrar no campo, vamos ver quem... Eu acho. E quem que sai no lugar do Danilo? Tá lá, não sei se é Oscar, mas Oscar vem descendo, fez o toque de bola ali, tá conseguindo uma tabelinha pela lateral esquerda. Neymar vem vindo pra cima de todo mundo, olhou, tá encarando todo mundo com a cabeça levantada, mas esqueceu de olhar pra bola e perdeu a bola feiamente pra defesa hondureña, que já recuperou a bola e fica segurando seu próprio campo de defesa. Brasil fazendo a marcação pressão, que nem ele fez o último jogo no campo de defesa, mas pode acontecer isso. Contra-ataques rápidos, o número 11 da Honduras consegue já vir descendo pela direita, aqui não deixou o lateral sair, tá valendo, passou por cima bonito, mas conseguiu um lateral quase ali na linha do fundo. 40 minutos, meu caro Laurindo. E os 5 minutos finais? 5 minutos finais são seus. Os 5 minutos finais são meus. Aí saiu o piadista da seleção, o Sandro. O cara mais brincalhão. Saiu balançando a cabeça, não entendeu por quê. Mas enfim, pelo jeito tá saindo um que ele é? Uma zaga pra entrar no meio campo? É um volante, é uma substituição tática. Danilo jogou muito bem no último jogo, né? Fez gol. Um golaço, aquela jogada no pivô do Leandro Damião. Esperança aí para um Brasil mais ofensivo no segundo tempo. É, mano, o Menezes deve ter falado: meu, pega a bola, vai por ali, toca com o Neymar, recebe de volta, passa pro Oscar. O Oscar vai ter que devolver pro Neymar, nisso já vai estar lá na frente, recebe o lançamento e faz o gol antes de acabar o primeiro tempo. Tenho certeza que ele falou algo desse tipo. É, com certeza. Ficou gravado isso. E se sair um gol assim, a gente vai virar vinheta da rádio. Vai virar vinheta da rádio aqui, Rádio Livre Capivara, 96,1 FM, Rádio Livre, a melhor transmissora, a melhor como é que a gente fala? A melhor transmissão em rede aberta das Olimpíadas aqui na 96,1 FM. Você do Tangará, passando pelo Jockey Club, pode ver essa cobrança de falta na linha de fundo, bola pra dentro da área do Brasil, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém, tirou o Brasil, tirou não, pois na linha do centro, tá no... Na linha do pênalti não deu nada, mas a bola já tá pra fora e Honduras vem vindo novamente. Possibilidade de cruzamento da esquerda pra direita. Bola dentro da área do Brasil. Cabeceou! E pra fora, muito pra cima. Tá lá, Juan chegou enfiando a testa nela. É, com um a menos em campo, a Honduras ainda consegue chegar. Consegue chegar em cima do Brasil. O técnico hondurenho tá desacreditado. Vai mandar uma petição no intervalo pra mandar expulsar alguém do Brasil ou mesmo conseguir um pênalti. Nesse momento estão jogando de igual pra igual. Exatamente, Brasil calmo, jogando de igual pra igual contra Honduras com um a menos. Vem Neymar pela esquerda já na área. Pode entrar, se entrar, se cair é pênalti, não entrou. Conseguiu passar pra trás, mas passou nas costas. Nas costas. Espero que o Neymar tenha conseguido comer alguém, pelo menos, né? É, porque nas duas últimas chegadas que ele deu foi ruim. Mas sem mentira, Neymar um dos melhores jogadores no primeiro tempo. Pode comer quem ele quiser e continuar jogando bem, mas tem que fazer um gol. Vem Brasil novamente pra direita, Hulk. O ponta direita chega atropelando todo mundo. O Hulk tinha que sair. É, tira ele e bota Alexandre Pato, pelo amor de Deus. Vamos lá, Honduras consegue recuperar a bola. Já vai vindo aqui novamente pra direita. Brasil marca essa pressão, roubou em essa possibilidade. Vamos ver quem que tá com a bola. Brasil tentou driblar ali, não foi pra cima. Jogando da direita pra esquerda, virando o jogo. Joga no pé de Neymar, joga no pé de Neymar. Cadê aquela jogada? Eu falei, Neymar, Danilo, Oscar. Não, tá lá Marcelo. Marcelo pegou a bola na esquerda, fez que foi, acabou fundo e conseguiu passar. Passou por cima, o cruzamento pra dentro da área, chutou direto, nada. Vai ser... tiro de meta, Honduras. Marcelo, primeira vez que eu vi ele chegar aqui no finalzinho do primeiro tempo, não aconteceu a jogada telegrafada por sei lá quem, enfim, mas vamos acreditar no Brasil, meu caro Laurindo. 43 minutos, 52, 53, 54 e 55 segundos do primeiro tempo. Último minuto de jogo, Pearson. Vamos lá, Brasil, mais um minutinho, com um jogador a mais, a gente confia. Trabalhando a bola ali no campo de defesa. O Brasil tenta aqui pela lateral direita. Vocês podem perceber que o time não tem uma... Olha aqui, eles estão com um jogador a mais trocando a bola no meio de campo. Não tem uma força de penetração aí. Tem espaço para tocar, mas olha aí, tá fazendo o tempo passar. Não tem um jogador que recebe a bola ali. Opa, bela tentativa. É agora. Entrou na área, sobrou pro lateral direito. Cruzou na área. Tá lá, goleirão Bruno, mão de alface também. Bruno! É alface e pau, né? Alface e pau. Esse juntou, esse atingiu o recorde olímpico. Orelha de alface. Vai você, Pearson, pra dar sorte. Escanteio, Neymar. Vai, Neymar, daqui 9 meses eu quero ver seu filhinho nascer. Vem vindo, Neymarzinho, por aí. Muita farra nessas Olimpíadas, bola na área. Cruzamento. Olha, a cabeçada bateu. O que aconteceu? Mais uma falta de ataque? Pô, daqui a 9 meses vai ter. Vai ter descendente do Neymar nos 5 continentes do mundo. Não será será 5 continentes, as próprias brasileiras. Se preparem, Neymar vai ser papai de 5. Acha pensão alimentícia. Isso aí, globalização. É a nossa felicidade em beber a cerveja que ele fala que é boa, usar o telefone que ele gosta, que garante que ele pode fazer isso, né? Isso aí, vamos financiar. Foi isso. Agora mereceu cartão, hein? MMA no futebol. Deu uma ombrada dura ali, vamos ver. Tive a impressão da cotovelada também, precisava ter replay pra isso. O Anderson Silva tá no banco? Anderson Silva tá em campo. Vai, Brasil, na sua última tentativa de ataque desse primeiro tempo. Quem vem buscar a bola ali é Neymar. Neymar. Não, olha lá, Neymar agora com ela, vai lá. Passou uma bola pro pé por cima, tocou no meio. Aí não tinha. Brasil ninguém. Não acredita, eles não acreditam. Ele fez um passinho de lebre ali do cara, meu. Parecia um Bambi correndo pra bola. O Brasil tá treinando em algum que lugar? Coisa estranha. Londres, ou eles estão só hospedados em hotéis? Tá com cara que não tá treinando, né? Eles estão só hospedados. Eles jogam um jogo, descansam 2 dias, jogam outro jogo, descansam 2 dias. Treinar que é bom nada, né? Que jogada foi essa? Tá lá, o juizão termina. Está encerrado 96,1 FM. O primeiro tempo, Brasil 1. Isso vai pros pênaltis ou tem alguma prorrogação no meio do caminho? Puta, nem me fala em pênalti. Ah, mas tem que já tá lá. Se fosse o final do jogo, tava lá Leandro Damião, que deu uma de Hulk hoje. Fez carrinho e fez o gol. Em vez do gol, o jogador da Honduras ia fazer gol contra e ele fez o carrinho antes. Tá lá. 96,1 FM. Vamos pro nosso glorioso intervalo aí. Essas últimas saudações do primeiro tempo aí. Fiquem à vontade. Ah, espero que a gente volte com um time bem ofensivo, aproveitando da tradição da camisa brasileira, apavorar os caras, ver se o Neymar começa a jogar bola. Não foi bem o Neymar nesse primeiro tempo, muito passe errado. E é isso aí, vamos ver se o Danilão dá uma nova cara pro time também. Eu espero a entrada de Alexandre Pato para gerar movimentação ali na frente. Não sei se vocês concordam comigo, tá faltando jogador pra jogar bola ali na frente, cara, que tem espaço pra jogar. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer no segundo tempo. Eu acho que pode ser o jogo do Pato, sim. Pode ser o jogo do Pato. Então vamos lá, intervalos. Vamos para os intervalos. A gente tem intervalo, a gente tem comercial. A gente ganha alguma coisa comercial, cara? A gente não ganha nada, a gente é abnegado, cara. Não? É isso aí. É, agora a gente vai, pelo menos a gente ganha 15 minutos de descanso. Vamos desligar esses microfones do caramba pra gente poder falar mais palavrão ainda enquanto o pessoal ouve uma música bonita aí. Otimistas, tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Depois temos quase certeza que dentro em breve teremos um quase alegre carnaval. Um pouco não trouxemos o Penta, quase acertamos na loto, quase compramos a casa, quase ganhamos o carro. A moça da banheira ficou quase nua. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole, não faz. Quase evitamos a falência. A moça da banheira ficou quase nua. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole. Pontinhos e winds não contam. Torturadores não sentem. Culturas de lama não morrem. Jornalistas mortos não mentem. Quase abraço pra ele. Votamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo cano, por pouco não reagimos. Quase nos revoltamos, mas quase confiamos na justiça e na sorte. Na sorte. ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou, gostosa. Quase todas muito iguais, mas algumas são menos que outras. Eu quero uma mulher com W, uma mulher assim como Vânia. Vânia, por exemplo, tinha um W maiúsculo. Vânia tinha um W enorme. Vânia, por exemplo, tinha um W imenso. Um W formidável, bem maior que a minha testa. Ela entrou de biquíni branco, soltou a blusinha na areia, jogou um sorriso pra trás, me deixou com a cabeça cheia de ideia. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver ela sair da água. Eu não vou sair daqui sem ver você sair. Não vou, gostosa. Onde é que o mané se meteu? Disse que voltava logo. Será que o lobo se perdeu? O almoço tá esfriando. Sei que já perdi a hora, mas eu não saio daqui antes dela sair. Mas eu não saio daqui antes dela ir embora. Antes dela ir embora. Ela entrou de biquíni branco, deixou a blusinha na areia. Mas eu não saio daqui antes dela ir embora. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. Hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away.

Mas o Brasil tá devagar. Neymar no meio de campo. Agora com o Marcelo. Toca mais atrás. É, agora vai rodando a bola. É isso aí, o Rafael. Agora bota no meio. Quem sabe agora uma boa jogada do time brasileiro. Aí Marcelo. Neymar. Bota mais atrás. Coloca totalmente telegrafado o passe, mas voltou pro time brasileiro. Quem sabe agora. Boa jogada pela direita. Boa jogada, caramba. Boa jogada PQP. O cara mandou um puta de um tijolado. E o jogador do Brasil não conseguiu pegar a posse de bola. Eu sou fanista, mas sou crítico também. Parece que o Brasil voltou com a mesma postura do primeiro tempo, jogando com um a mais. Eles não. Eles fazem uma pressão aqui, meia boca aqui na frente, cara. Porque o time jogando pra, no mata-mata de Olimpíadas para conquistar o ouro inédito, eles tinham que estar ali pressionando homem a homem, sem deixar Honduras tocar, mas vamos lá. É isso aí, isso aí. Somos todos criticofanistas, mas olha só, Honduras chegando, olha só, que frango! Que frango do jogador do Brasil! Meu Deus, que frangaço! Assim não dá! Assim não dá, caralho! É a única coisa que dá pra falar! Bola fraquinha! Bola fraquinha! E olha só o que que acontece! Com um a menos! Aí quer saber? Recebe aplausos meus também! O que que eu vou dizer? Olha só, consegue fazer a jogada! A bola fraquinha! Nossa senhora, tá na hora de pegar. Eu devia ter deixado o cara que se machucou, meu. Foi um frango. Tudo bem que tinha gente na frente. O cara meio que fez golpe de vista. Imperdoável. E com um a menos, o Honduras, um time sem a menor tradição no futebol, vai botando água no chope da seleção brasileira. Ó, eu acho que não foi uma culpa do goleiro. O chute foi no cantinho ali. Culpa dos jogadores que estão deixando uma seleção com um a menos chegar ali e chutar. Imperdoável, imperdoável essa atitude. Eu acho que o Mano é o culpado por essa situação. É, eu acho que os jogadores são culpados e o goleiro tem a sua parcela. Foi frango, desculpa te dizer, eu não quero dizer, só um garoto, um jogador do Brasil. É frangueiro. Certo, é frangueiro, é isso aí. Olha só, vamos ver se a gente já empata agora. Vamos lá, vamos empatar, Brasil. Não foi nada, segundo o juiz. Não foi nada, agora é pênalti. Pênalti, pênalti para o Brasil. Pênalti para o Brasil. Expulsa mais um. Foi, mas foi pênalti sim. A verdade é essa. Olha só. Tirou e o cara foi no pé dele. Foi pênalti meio. Pênalti meio inexperiente do nosso amigo. Então a gente sabe que o Brasil agora joga com dois a mais. Vamos tentando, estamos atrás. Ah, o técnico tá falando, puta, é foda, o Mano fala. Ah, eu já joguei no Corinthians, eu só sou beneficiado. Entendo, desculpa aí, não tem nada a ver. Vai, Neymar. Ah, é a minha vez, eu vou narrar. Vai, Laurindo, traz sorte pra gente, arrebenta. Vai, Neymar, chuta aí. Que emoção. Que emoção, vai na bola, Neymar. Vai na bola, Neymar. Vamos ver. Pode ser agora, hein? Pode ser agora. Tá chegando a audiência, não para de crescer. Acabou aqui seus 5 minutos, Laurindo. Acabou meus 5 minutos, mas eu vou extrapolar eles pra ver se eu marco esse gol. Já tive que marcar. O Brasil tá com você, Neymar. É isso aí. Vai na bola, vai na bola. Chutou, gol! Gol! Do Brasil! Neymar na cobrança de pênalti. Foi meio saracoteando, meio sambando. E o Brasil já consegue empatar. Ufa! E o goleiro pôs a mão na bola, hein? Não bateu tão bem assim, Neymar, mas pênalti bom é o pênalti que entra. Olha lá, então... Neymar na comemoração chupou o dedinho, Vem filho por aí. É, vem filho por aí, vem vários filhos por aí. Apesar de que a organização do jogo distribui camisinhas, você sabe disso. São milhares de camisinhas distribuídas durante o jogo. É isso aí, com o selo olímpico e tudo mais. Os anéis olímpicos, camisinha de 5 cores diferentes. Mas é isso que você falou, não dá pra imaginar que fez um monte de gente saudável lá, ó, bonita, etc, não vai ficar transando que nem coelho, né? É, e o Brasil tem essa tradição de transar sem camisinha também, né? Ah, mais ou menos, o Brasil avançou nessa parte bastante, considerando referência no mundo no combate à AIDS, porque resolveu aquela cena do Lula no carnaval, jogando camisinha, então deve ter rodado muito na versão da República. Olha só, vai por cima. Vamos lá, Brasil! Vamos pra virada, 2-2, a gente tá comemorando aqui, mas a gente ainda tá aqui empatado, indo pras prorrogações e pênalti. Falta de ataque, isso aí nunca é uma boa opção, cara. Falta de ataque da seleção brasileira, o que que empurrou ali o zagueiro? Honduras vai comendo seu tempo. Mas olha, eles não perdem a ofensividade, esse time de Honduras. Já fizeram 2 do Brasil, um dos gols já com um homem a menos. Lá vem Honduras no ataque, lateral para Honduras. Se eu fosse um jogador de altura, chutava de qualquer lugar. Desculpa aí, percebi a importância, mas o goleiro foi mal na bola, eu acho. Tinha gente na frente, tudo bem, não é o maior frango do mundo, mas tinha que pegar essa bola, o goleiro tinha que pegar. Bom, a bola foi no cantinho, a gente pode também ter opiniões diferentes, mas eu acho que uma seleção com a mais, jogando com o goleiro, não devia nem deixar esse cara chutar. Aí eu concordo. Então vamos lá Brasil, vamos lá. A gente tá pedindo uma marcação mais firme, uma atenção nesse jogo. Vamos tocar a bola como a gente sabe tocar. Aí vem o Brasil, ali pelo meio. Eu acho que era legal o retorno. Aí, interferências. Chamado Brasil, enquanto isso, Brasil numa tentativa de ataque. Olha lá, 2 bolas em campo. Opa, o Gandula. Bota o Gandula no gol. Bota o Gandula no gol. Olha só, vai render mais um cartãozinho, mais um drible do Neymar, mais um cartão amarelo. Tem que expulsar outro. Se o Brasil não ganhar essa medalha aí, não tem Olimpíadas anos que vem aqui, não. Exato, tá na jogada, a gente tem que chegar pelo menos na semifinal. Opa! Deu uma valorizada o Neymar pra ganhar o cartão amarelo, mas que foi falta, foi. E eu tô sentindo cheiro de gol, viu, Percinho? Eu acho que você vai narrar o gol agora. Então vamos lá, Brasil. Bola na área, vamos centralizar essa bola. Neymar ali, atento. Quem é que chega? Leandro Damião falando pra chegar pela frente ali. O time tenta se entender, lá vai Neymar pra bola. O juiz ainda não autorizou. O juiz foi lá cabecear também. Ah não, foi dar uma advertência. O número 4. Falou que ele estava impedido. O que está acontecendo lá? A confusão não termina. Neymar na bola. Direto! Oh, bela tentativa de Neymar. Exigiu ali do goleiro Bruno. Se esticou não, foi direto para fora. Escanteio. Eu achei que foi escanteio. Acho que ele marcou uma falta. Não é possível. Marcou uma falta. Terceira falta de ataque do Brasil ali, né? No outro, no primeiro tempo, fizeram duas. Impedimento mesmo, né? Não, falta, sabe? Já é a terceira vez, assim, um cruzamento na área e o juiz marcou. A gente não enxerga, a gente não viu nada até agora. Também esse juiz tá muito estranho. Parece que ele foi comprado pelos dois times. Ele tá tentando enganar todo mundo, cara. É, mas quando você vê que é um absurdo desse na grande área ali da defesa, os caras. Ele foi comprado, mas ele tá disfarçando muito mal. O Mano quer cobrar o lateral, cara. É, ficou puto com o Neymar ali. Não dá essa merda dessa bola. Aí é carpete onde ele tá. Será que queima quando bate o joelho nessa queda da lateral? Porque a grama vai até um pedaço da lateral e depois vira carpete, né? Será que queima? Queima carpete. Tá queimando aí pro lado da seleção, Capitão Caverna. Tá queimando pro lado da seleção, professor Pearson. É de 5 em 5. Já passou um. Tá ótimo. Então, se o povo quer, eu aceito. Aqui na 96,1 FM, sempre uma satisfação total estar com vocês. Capitão Caverna, iniciando a transmissão do segundo tempo aí. 56 minutos. Tá na hora de começar a fazer os cálculos. 56, 23, 24 e 25 segundos do segundo tempo. O Brasil vem descendo pela meia intermediária. Tá lá, livrão, driblou todo mundo. Tropeçou, conseguiu mais um drible. Estamos do lado esquerdo do campo. Bem na biquinha, Neymar reclamando e pedindo a bola, mas não recebe. A bola vai virar da esquerda para a direita e quase que volta no meio de campo, mas não. Estamos na entrada da área pela direita, virou. Quem está lá devia ter chutado, que nem outro chutou. Não chuta para gol e faz um passe horrível e apenas tiro de meta. Pelo amor de Deus. Esse foi o Danilo que o nosso técnico Mano Menezes fez questão de botar nos últimos 5 minutos e não fez absolutamente nada. E Alexandre Pato, que é bom nada também, né? Opa, sinal caindo. Bom, 57 minutos e alguns segundos, eu ainda não consegui descobrir. Isso quer dizer que quando deu 55 foram 10 minutos do primeiro tempo, correto? É isso aí. 56, 57, então estamos a 12 minutos do segundo tempo aqui. E tá lá, telefone celular recebendo a Rastreando, então Rastreando você aqui, professor Pearson. Seriam os extraterrestres querendo saber o resultado do jogo do Brasil e Honduras? Talvez eles já estão mandando aqui o sinal. Não, acabou de receber a mensagem. Segundo informações aqui, o Brasil vai prosseguir nessas Olimpíadas. Vai prosseguir sim, 57. Tá lá, e o técnico da Honduras, que já teve uma grande conversa com o nosso camarada Mano Menezes, está lá. Está pré-conversando e vai fazer substituição, conseguindo com o jogador a menos. 2-2 no placar, e lembrando que o Brasil está atrás. Neymar aqui no intermediário conseguiu pegar a bola. Que belo lançamento também da área dos caras. Nada, já saindo, mas conseguiu uma falta não. Perde a bola. Oscar recebeu lá dentro da área e não conseguiu fazer nada. Mas enfim, tá lá, vindo pra cima. Neymar jogando muito, hein? Jogando muito, tem que jogar um pouco mais. Quem precisa jogar um pouco mais também é nosso amigo Hulk. Hulk tá sumidaço. E Lucas, puta, bota Lucas, dá um jeito, vai, né? Mano, troca uma ideia com o Lucas, faz o Lucas se agitar aí, vamos botar ele pra cá e pra dentro, vamos agitar. Quarta de finais das Olimpíadas, a gente tem que ganhar, tem que chegar próximo, tem que mostrar que é bom. Nossa, vai ser, acho que provavelmente o pior resultado de um país anfitrião de Olimpíadas na Olimpíadas anterior a qual ele recebe. Olha a cena do câmera lá atrás, galera. Repara no staff. Onde o cara tá enfiado e mascando chicletinho, cara. Gostoso esse trampo aí, ficar ali com a carinha enfiada no VT lá 45 minutos sem poder tirar, né? O cara tira assim, só um cigarrinho. Ontem eu vi um cara lá contando a história do pai dele. Ele e o cara encenavam no teatro e o pai tinha uma pausa de 1 minuto e meio só numa peça de 2 horas. Ó, o Brasil chegando, conseguiu o drible, tamanho da área, sobrou pra quem chutou e é gol! Tá lá, Leandro Damião, gol, gol, gol, gol, sim, abraça, que passe lá da ponta, lá da marca e foi gol, gol, gol, gol! Neymar arrebentando! Que passe pra Leandro Damião, tá lá, tá lá, tá lá. Agora tira o Hulk e põe o Alexandre Pato pra fazer gol. Tá lá, que belo passe. O gato de Neymar no meio de 3, conseguiu. Fez o pivô e chutou de direita, bateu em alguém, enganou o goleirão. Tava lá, mas com o pé de Neymar, nosso craque Leandro Damião. Conseguiu uma enfiada do lado esquerdo e é 3-2, rapaziada. É, agora a casa cai pro time hondureiro, que tem um a menos e vai ter que ir pro ataque, enquanto isso não para de chegar gente sorridente aqui no nosso estúdio. Maravilha, maravilha. Tivemos já a presença de Ilustre do Sul e agora temos a presença de Ilustre Sorriso com família completa, que boa visita, trouxe sorte. Brasil 3, Honduras 2, arrebentando aqui na Rádio Livre Capivara 96,1. 60 minutos, vamos fazer os cálculos, provavelmente 15 minutos do segundo tempo. Brasil vai goleando e passando para a semifinal. Lembrando a todo mundo, hein? Temos a semifinal na quarta-feira. Se ganhar, aí tudo vai dar certo e vamos chegar na final. Final vamos estar lá, hein? Vai ser legal pra caramba. Se dá uma reparada se o projetor tá lá embaixo, tá? Se não tiver, volta e avisa. Só pra gente saber que a audiência zero foi negativa, né? 96,1 FM, 61 minutos, provavelmente 16 do segundo tempo. Continua com quem? Isso quer dizer que rodou, hein? Continua com Laurindo. É isso aí, isso aí. Dois, três gols já saíram nesses 15 primeiros minutos do segundo tempo. E agora o Honduras vai ter que ir pra cima. Não sei se o Honduras vai se dar bem com essa. A gente tem que... Os goleirão aí não pode vacilar mais. Ó, ó a vacilação aí. Olha a falta. Se jogou, tá valendo. Foi nada, foi nada. E agora pode ser o quarto gol, hein? Ah, pé alto, isso aí no meu tempo era pé alto. Ah, é pé alto até hoje, mas o juizão tá lá tentando mostrar que ele é índole. Parcial. Exatamente. Agora aí está Thiago Silva, Juan. Vamos ver. Eu sou mais Brasil. Brasil na frente aqui em Newcastle. Vamos ver, olha só. Sobrou pro Marcelo. Pode ser agora, não tem ninguém dentro da área, meu filho. Pô, meu filho, vamos se consagrar, vamos fazer o resultado. E aí Honduras sai de novo. Honduras vai ter que abrir o time pra tentar fazer um gol. E nisso o Brasil pode se dar bem. Eu tô achando que podemos até sair com um resultado mais expressivo daqui. O Brasil tem mais time. Honduras conseguiu nas suas jogadas com valor, claro, Honduras. Mas eu acho que o Brasil é mais time, são mais Brasil, Zilzinho, Brasil tem Neymar, Brasil tem Lucas que não tá jogando, Brasil tem Oscar. Olha a rola, tá rolando a rola lá em Londres, em Newcastle também é a cidade da rola, e que rola bonita, hein? E várias nações atravessando o estádio todo. É a onda que demonstra que a torcida hondurenha é mais forte lá. É, a torcida hondurenha fez a onda. Você sabe qual que é a origem da ola? Não, qual que é a origem? A ola foi realizada pela primeira vez na Copa do Mundo de 86 no México. Ah, eu sei sim, acho que eu vi isso, eu era vivo e tinha provavelmente 8 anos ou coisa parecida. É, foi lá que começou a bagaça. É, eu vi essa cena, se bobear ao vivo. É. E aí vai Honduras, espero que não chegue a lugar nenhum. Escanteio, mas não vai rolar nada, não vai dar porcaria nenhuma. Laurindo, reparem que detalhe interessante da organização. Ali no canto direito, embaixo da tela, onde tem os anúncios, as placas, Brasil 3, Honduras 2. Eles põem um placar lá, legal isso, né? Uma posição diferente de placar para ser colocado. Valoriza o esporte em vez de valorizar a marca. Isso é o espírito olímpico do marketing. Ah, é, né? Muito espírito olímpico do marketing. Mas tudo bem. É verdade, tá lá. Pra quem quiser saber, olha só a bola alçada na área. Que perigo! Não foi nada, não rolou nada, não deu nada. Ufa! Meu Deus, a bola ficou perdida na pequena área da seleção brasileira. Nossa! Mão de alface, nada, né, cara? Mão inexistente, mano. Que flor, invisível. Vai. Mão invisível. Caralho, tá valendo ainda pra cima da gente, vai, Laurindo. Ou o cara vai atravessar o campo todo, ele é o cobrador de escanteio. Mais um momento de rastreamento. É, os extraterrestres querem dizer que viu, a gente disse que vocês iam ganhar, disse pra vocês relaxarem. Aí vai Honduras para um novo cruzamento, agora não foi nada, não deu nada. E a gente vai com piercing a partir desse segundo. Mas a gente recebeu aqui mais uma mensagem falando, tá vendo? É, parece que já estava armado mesmo, a rainha talvez pediu, cara, que vem no Brasil ganhar. A coisa está armada, a gente está indo para semifinais, está tranquilo, só faltam 25 minutos para a gente terminar. A gente vai cozinhar o galo durante esses 25 minutos, cara. Espero que não. Foi, leva um gol, cara. É zica. Então vamos lá, vamos fazer mais um, né? E aí agora a gente, de novo, a Record maravilhosa, tira do futebol pra pôr um jogo que a gente já ganhou no basquete. Não, 20 segundos no basquete significa 2 horas. 95 a 57. Brasil chutou de fora da área. É gol! É sexta! Gol! Quanto que tá o resultado aí? 98 Brasil, China 57. Que sova! Brasil vai com moral. Lucas tá pra entrar, hein? Lucas tá pra entrar no lugar de Hulk. Deus queira que o Hulk saia. Vamos lá, Lucas. O mano bateu um papão ali com o Lucas. Eu achei que ele tivesse telegrafado. Parabéns, Laurido. Foi bonita aquela imagem, né? O mano conversando com o Lucas. Mostra uma horizontalidade da relação, cara. Não é o cara que manda, não. Tentou analisar o jogo com ele. Vamos ver se o cara entendeu alguma coisa. Vamos ver o que ele vai trazer pra dentro de campo, cara. Mas, na verdade, ele tava perguntando se o Lucas tinha catado a mina da seleção sérvia de feminino. O cara falou, não, a mina é a maior bactéria e tal. Era essa conversa que eu tô tendo lá. Ah, então me engano. Lá vem Honduras, cara. Chutão pra frente, ó. Encaixou a bola. Nossa, a mas bola, que medo Gabriel, que dá isso, ele abraçou e falou, não largo mais, cara. É, meu Deus do céu. Esse por mim nunca mais joga não, viu? Esse aí tá fora, volta pro Neto, mão de alface. Esse cara é melhor, cara. Esse aí eu não consegui ainda conseguir identificar um tipo de apelido pra esse goleiro da seleção brasileira. Tá indefinido ainda, tá em aberto. Mandem sua opinião aí pra Rádio Livre Capivara, através do Facebook. Provavelmente ele tá já muito adiantado aí na corrida pelo jogador Anatel da partida. Brasil, uma matada de bola ali no estilo chapeuzinho. Sim, voltou pra zaga. A Honduras com a menos, corre atrás da bola. Agora perdendo de 3 a 2 para o Brasil. 67 minutos do tempo geral. Isso quer dizer que então fizeram 45 para 67, dá 22 minutos? 22 minutos, confirmem, por favor, aí, a galera das exatas. Exatamente, metade do segundo tempo, aí o jogador passa mal. Rômulo caiu no chão. Rômulo exagerou no peixe com batatas fritas, agora tá tremendo piripiri aí. Piripiri, piripiri, piripiri. Piripiri, piripiri. Tá ficando gravado aqui na 96,1 FM. É, isso aí, se alguém quiser acabar com a vida da gente, tá tudo gravado esses jogos aí. É, a gente não tem o resultado exato de quantas pessoas sintonizam, mas em termos de curtir, tivemos um até agora. Estamos no recorde da negatividade total. A gente acredita que é possível conseguir, mas estamos com vocês, na verdade, na sintonia, na rapaziada que está através da FM aqui na Zona Norte de São Carlos. Saudação, Jockey Clube. Saudação aí, rapaziada da Vila Marina. Saudação, Douradinho. Saudação, São Carlos 8. Saudação, Tangará. Saudação aqui, a rapaziada de trás. Vamos lá, vamos narrar aqui. Foi lá, chutou o jogador Andorinha, aquela bomba pra dentro da área. Aí nada, a defesa brasileira segurou, Laurindo. Vai aí, Percy. Vamos lá, Brasil. A gente ainda tá animado para a possibilidade de uma medalha de ouro? Aqui nos jogos de futebol? Isso. Claro que estamos, sempre positividade, ufanista sem pensar. Então vamos, Brasil, em busca dessa medalha inédita. Lá vem Honduras, Honduras no ataque, o Brasil defendendo com força. Toda a seleção brasileira ali pegando firme, aí a bola é nossa. Agora Lucas com a bola. Disparou, passou por dois, meteu na direita. Quem veio, um cruzamento aqui pro outro lado. Sobrou no peito, Neymar, que beleza. Deu por trás, cara, que jogada maravilhosa. Neymar com a bola, acalmando o jogo. Olha, jogador. Joga bem o juiz também. A defesa de Honduras já se posta. Brasil com a bola. Rafael tocou ali pela direita. Troca o passe de bola na intermediária, seleção brasileira. Até chegar aqui, né? No lateral esquerda, Neymar. É Neymar ali ou não? Não. É Neymar. Eu vou preparar a transmissão exclusiva diretamente do campo. Ai, caralho! Desculpa, então, opção, quase foi gol! Neymar. lembrando que o nosso repórter de campo, o Russo, encheu a cara ontem, pegou o ônibus errado, foi pra Glasgow em vez de Newcastle. Tá agora lá tentando voltar, parece que ele se envolveu numa briga num bar lá em Glasgow. E coisa tá feia lá, a gente vai tentar reportar, falar, puta, ainda bem que não é aqueles países com pena de morte, senão o Russo tava ferrado, né? Indonésia, né? Nem brinca com essas coisas, tem um brasileiro condenado na Indonésia, morte, né? Tráfico de droga, né? Todo mundo se danado, né? Lá vem o Brasil para mais uma tentativa de ataque. Sandro com a bola. Lucas vai receber. Aí, ó, agora estão fazendo o time de Honduras de bobinho. Eles pararam de jogar futebol e estão jogando bobinho. O Honduras não consegue nem chegar perto da bola. Não, agora vai um pouco para ataque. Mataram um tempinho lá, fizeram o time de Honduras correr um pouco. Olha lá. A bola é nossa. O time de Honduras não consegue segurar o pique, aí vai, ó. Aí achou espaço. Ainda não. O time do Grêmio defende a bola, uma brigada ali. A bola é nossa com o Neymar dentro da área. A briga foi dura. A briga foi dura ali. O Neymar não conseguiu nada além de um tiro de meta pro time adversário. Tá na hora de fazer o quarto gol. Já ficar sossegado, já meio que despachar os caras que estão com a menos. Não dá sopa pro azar. Mas agora tá entrando camisa número 10 de Honduras. É, Lopes, aos 72, velho. O craque do time entrando. Fez o sinal da cruz. O Honduras vai realmente, ó, uma alternativa aí do técnico, mostrando que vai apertar aí a saída de bola brasileira. Vamos ver o que o Brasil vai fazer. Não resta opção para Honduras, né? Lá vem o Brasil no ataque, pela direita, tentativa de cruzamento. Bola nas mãos do goleiro Bruno. Seleção de Honduras tentando achar um caminho para esse golzinho que eles precisam. Seleção brasileira tá ali já ganhando, também não precisa fazer aquela marcação que a gente exigia no começo do segundo tempo. Eles não querem ver o time de Honduras passar o meio de campo. Tá bom, é isso que eu tô falando, não pode deixar chutar. Olha lá o vacilo de Honduras, Brasil com 3 no ataque. Chegou mais um de trás, o botou dentro da área, vai chegar não. Na mão do goleiro. Bruno repõe a bola. E Honduras fazendo ali um 2, passou pela lateral, com um drible passou por mais um, vai chegando, um cruzamento ali, um lançamento mais pra frente, desarmado pela seleção brasileira. E agora vem com a posse de bola. Vamos ver até onde eles chegam dessa vez. Meio ali, tentou chutar o esôfago do adversário, errou. A bola continua com o Brasil. O Brasil já não tenta mais. Vamos ver, tá bom, né? Tem que manter a posse de bola. Não, mas aí ele tá esperando abrir um espaço. Acho que se conseguir manter essa posse de bola inteligente aí, uma hora abre um espaço, faz o quarto gol. Acho que estão jogando de forma inteligente agora e achou, ó, tentativa de espaço. Olha lá, brigando ainda pela bola. Quem é? Com quem que sobra? Uma falta marcada pelo árbitro. Falta para Honduras bater no seu campo de defesa da meia-lua da sua própria área. E o goleiro fala, vão, vai todo mundo para cima, vamos lá. E é isso aí, vamos ver, né? Vamos ver o goleiro aí, jogador número 1 aí do Honduras. aí um acidente no estúdio, a gente tá vendo aí esse terrorismo de esquerda direita que nos afetou aí, ó, interferências na transmissão. E aí o brasileiro grita. pois é, aí o pessoal aqui surtando no ar, falta de recurso, certo? De uma rádio com tradição, pra mais de 15 anos no ar, a gente não tem. Olha só o Honduras chegando, olha só a cagada, puta que pariu, não foi nada, não aconteceu nada, foi falta de um Honduras. Putz, grilo, mas o vacilo, o pessoal não sabe chutar pra frente, caralho, pro lado que tá virado. Ainda bem que o juiz não resolveu compensar e dar um pênalti pro Honduras, hein, Espinosa. É, Espinosa tava aí tentando fazer a bagaça, botar água no chope da seleção brasileira. Mas eu sou mais Brasil. Nós estamos com 31 minutos e 45 minutos do segundo tempo, 45 segundos do segundo tempo, ganhando o jogo, né? A gente teve atrás do placar duas vezes. E agora vamos tentar fazer o quarto. Eu acho que aquela história, ficar circulando a área, esperando ter uma oportunidade, pode ser uma boa tática. Já deu algumas boas jogadas da seleção brasileira. Vamos ver aí. Ai, Chihuahua! Isso dói! Meu Deus do céu! Vamos ver direito, mas o hondureño deu uma porrada. Tá buscando cartão, juiz, vamos ver de que cor que é. Figueroa vai tomar esse e vai tomar outro daqui a pouco. É isso aí. Pediu pra gorar, é fácil. Pede pra eu elogiar pra você ver, cara. Vai demorar um bom tempo agora. Se for pra desejar o mal e a desgraça, pode ficar tranquilo. E é isso aí, vamos ver se a bola vai ser alçada pra área. Nós temos Oscar em campo, nós temos Lucas em campo, nós temos Neymar em campo. Nós temos muito talento em campo. Pode, rapidinho que estamos no ataque. É, o ataque do Brasil no 96, esse eu vou tentar acompanhar lá de baixo, hein, rapaziada. Se eu ficar muito chiado, vocês gritam, tá? Eu vou assistir o jogo um pouco lá embaixo, que vou a campo, ó. Tá, a gente grita. Olha só o Brasil chegando. Pode ser agora o quarto gol pra dar aquela tranquilidade. Mas é pro outro lado, meu filho. Isso, agora o Brasil tá no... Tá lá em... No seu campo de intermediário. E aí, Capitão Caverna, dá um oi pra gente. É, um salve aqui na 96,1 FM, falando que a nossa audiência está bombando ali. Estamos com 5 pessoas acompanhando o jogo ao vivo aqui embaixo. Se preparem que o Brasil, aqui na quarta de final, dá entrevista, Laurindo. Ô, oh, legal, 5 pessoas, meu Deus do céu, que massa, hein, cara. É isso aí, um abraço a todos aqui do estúdio. Vamos marcar esse gol, quem sabe agora. Eu tô sentindo cheiro de gol aqui em Newcastle. Vai Neymar, vai Oscar, os dois estão na bola. Mas acho que talvez nem bote a bola na área para justamente ficar circulando. É isso aí, o Brasil prefere ficar circulando com a bola, manter a posse de bola. Tenta chegar mais perto. Olha só, pode ser Neymar, mas perdeu a bola e pode dar contra-ataque, hein? Por isso que Damião faz a falta, vai levar amarelo, é lógico, né? Matou o contra-ataque do time adversário. E ele tentou fazer uma cosquinha ali no juiz, o juiz não quis, não. É, então, meu filho, é isso aí. E agora é isso, é o piercing ou é o caverna lá embaixo? É o piercing, né? Vamos lá, Brasil. Leandro Damião recebeu o amarelo agora. O Brasil tá tentando, assim, achar aquele espaçozinho, ainda tá correndo risco de contra-ataque, mas só faltam 10 minutos. Então vamos lá, seleção brasileira, estamos a 10 minutos da semifinal. Honduras pela direita, tentando achar uma possibilidade de ataque, mas o Brasil não tá deixando mole, não. Aqui não. Tiro de meta, isso, hein? Aqui não, meu amigo. Olha lá, Marcelo tá falando, aqui não. Lá vem Gabriel, na reposição do tiro de meta, pede para os jogadores se abrirem, faz a posição do Cristo. Posição de bola para o Brasil. Tiro de meta alçado ali no meio de campo. Chegou com a pressão por trás, falta da seleção, para a seleção brasileira. Leandro Damião está fazendo uma cera ali. Vamos matar o tempo. Eu ouvi dizer que são 10 minutos para o final. Posso ficar com esses 5 minutos, meu caro professor Pearson? Você narrar os 5 minutos finais, Brasil 3, Holanda 2. É com você, Capitão Caverna. Ah, muito obrigado, uma emoção enorme e sempre um sinal de prestígio poder ouvir isso de você aqui. Mandando um abraço para toda a rapaziada que está sintonizada. Enquanto vê o Brasil chegando na entrada da área, nada. Quem tá lá? O goleirão da Honduras, que parece mais o Bruno do Flamengo. 96,1 FM acompanhando os últimos 9 minutos. Estamos lá com 81 minutos, 52, 53 e 54 segundos. Oscar toma o cartão amarelo, Brasil amarelando aí para o Fulcer Pearson. Pois é, o Brasil agora fazendo as faltinhas para matar o contra-ataque do time de Honduras. Tá naqueles minutos finais, sem querer se desgastar, mano, deve ter pedido pro time jogar com a cabeça. Garantir o resultado, né? Faltam apenas 8 minutos aí, temos que garantir o resultado. O Marcelão tá mostrando um pouco de cansaço, mas tem que correr. Esse correu muito, o Brasil se empenhou no final. Tá lá muitos cartões amarelos, hein? Brasil tem que tomar cuidado porque tem mais 2 jogos se a gente quiser ganhar algum tipo de medalha. Vai lá que vem Brasil pra cima. Na verdade, Honduras chegando, mirou, chutou de fora. E aí quem vai? Vai, nosso goleirão. Ai, esse goleiro dá um medo. Fico na dúvida, às vezes, Pearson, se é melhor ter ele ou mesmo uma cadeira no lugar dele. Se fosse uma cadeira, a bola tinha batido, ó. Pá, ia bater na cadeira e ia sair, tá ligado? Mas não bateu. Brasil fazendo brincadeira dentro da área. Toma cuidado, Brasil. Conseguiu sair pela direita, ainda na sua intermediária. Vem subindo, um troco de passes rápido. Conseguiu dominar com a cabeça, não deixa a bola sair. Já estamos na intermediária. Olha, na intermediária, Hondurenha. Uma bola abaixo das pedras. Domínio total ali na lateral direita brasileira. Brasil fazendo... O Mano Menezes adora fazer isso. Ele manda os caras virarem a bola sempre da direita para a esquerda. Ele já está aqui na esquerda com o Marcelo, que recua para trás aqui. A defesa brasileira fazendo pressão em cima dos camaradas hondurenhos e dominou. Tá lá, resolveu passar o tempo. Bola de um lado pro outro. Brasil 3, Honduras 2. Faltando 7 minutos, quase 6 minutos. É a melhor coisa do mundo. Se segura esse resultado, não tem nenhum tipo de prorrogação e nem pênaltis. Mas enquanto isso, o Brasil pressiona. Já tá no pé do nosso craque. Neymar tenta fazer a troca de passes lá, não conseguiu. E a bola vai. Os 10 jogadores hondurenhos que estão lá na defesa inteira, hein? Jogador expulso. Lucas podia se apresentar e tentar dar uma corrida, mas deve ter recebido altas orientações do Mano Menezes e não conseguiu manter isso. Brasil tentando achar um buraco, botando a Honduras na roda, faz aí a troca de passes. Feio é se voltar pro goleiro. Se voltar pro goleiro, a gente entra em desespero. Não voltou. Brasil continua aí no campo de ataque da Honduras, passando a bola de um lado pro outro. Professor Pearson, se prepara para pensar aí no jogador Anatel. Meu caro Laurindo, qual que seria a sua opinião sobre o jogador Anatel? Laurindo, está na escuta? É, estou na escuta. Estou pensando ainda qual vai ser o jogador Anatel, assim como toda essa galera recorde de audiência aqui. Tive que descer para ter... acreditar mesmo que tinha 5 pessoas assistindo. Se ele tivesse trazido o sofá pra baixo, quem sabe tivesse mais gente ainda. Ah, lotado. Verdade, então é isso. Vai, Laurindo, tenta mandar aí pelo menos uns 2 minutos de locução online, offline, à distância, Laurindo, direto de Newcastle, Laurindo. Você quer que eu narre? Por favor, como que tá a imagem aí no telão Newcastle? Tá bom aqui em Newcastle, tá tudo legal. Brasil vem descendo, quem sabe ainda consiga o quarto gol. Não pode levar um gol com um a menos de Honduras. O pessoal, todo mundo vai se preparando aí, que nós vamos ter entrevistas no fim do jogo com todos vocês. Queremos saber sua opinião sobre a transmissão da Rádio Livre Capivara, melhor entre as redes abertas. Maravilha, Laurindo. É isso aí, nosso repórter de campo. Lá vem o Brasil, faltando 5 minutos para a semifinal. A gente já está de olho nas medalhas. As medalhas olímpicas estão chegando. Será nós, a geração, a ver a medalha de ouro. Bola com o time de Honduras. O Brasil briga por ela. A bola não saiu? Saiu. O juiz disse que sim. Lateral para o time hondureño. A seleção brasileira se postando ali na defesa. E vem mais uma carta da manga aí do time de Honduras. Camisa 9. Lozano. E Honduras no ataque. Brasil desarma. Honduras vem apertando. Olha lá o zagueirão. Conseguiu se desvencilhar aqui pela esquerda. Thiago Silva segura a bola. Espera ali a pressão de Honduras. Quer mesmo matar cada segundo aí. O time brasileiro jogando com tranquilidade. Não quer se desgastar. Estamos esperando os 3-2. O Brasil já não mostra mais uma alternativa de ataque. Tá rifando a bola pra frente, esperando, tentando manter a bola no pé também. Mas aí, ó, entrando a última substituição do time de Honduras. Sai o camisa número 11 e entra o camisa número 9. Sempre uma... gera uma tensão, né? Quem será esse daí que está entrando? Lozano. Tensão, tensão aqui na 96,1 FM. Muita tensão. Três minutos para o final. O Brasil tentando manter essa vitória. Mas lá vem, olha lá, bola na área. Como é que fica trocando esse tipo de bola? Olha lá, ainda está nos pés do Honduras. Chutou para o gol. Opa! Esse cara dá muito medo, esse cara dá muito medo, rapaziada, pelo amor de Deus. O nosso garoto da camisa número 1 da seleção deu uma rembimbogada ali. Deus queira que seja o primeiro e último jogo dele como titular na seleção brasileira. Ai, nossa! Vai, Pierce, por favor, a minha voz traz azar. Então a sua vamos, traz vamos lá, vamos lá. Honduras numa tentativa de ataque frustrado. Olha lá, vai fazer graça, pegou. Bola nas mãos do goleiro, é Pato! Pato! Opa, agora entra Pato em campo. Nós vamos novamente provar a ubiquidade de Pato. Ele vai estar em campo e dando entrevista ao mesmo tempo, não é isso, Caverna? É isso, Caverna diz que é isso. Lá vem Brasil, tentativa de ataque desarmado pela defesa hondurenha. Agora lá vem eles, passou pelo primeiro. São três homens no ataque, a seleção ali defende com 7. Uma possibilidade muito improvável, a gente só espera o zagueiro. Olha lá, o camisa número 9 que acabou de entrar, perdeu a bola, é tiro de meta para o Brasil. Ah, vai achar, a gente bota uma fé que você vai achar ainda o Alexandre Pato, Capitão Caverna procurando o Alexandre Pato, enquanto o Pato está aí para entrar em campo. Olha lá a substituição, Leandro Damião saindo, entrada de Pato. Alô. Leandro Damião que fez o primeiro gol da partida. Vou jogar de raça. Leandro Damião conseguiu empatar o jogo. Conseguiu empatar o jogo pela primeira vez, né? Que o Brasil esteve por dois momentos nessa partida perdendo. Honduras fez o primeiro, o Brasil buscou empate. Honduras fez o segundo. Num pênalti o Brasil empatou e a virada. E agora eu estou dentro de vocês, Alexandre Pato. Muito obrigado por poder jogar aqui. Estou um pouco atento, não posso pegar muito na bola. Mas eu tenho uma palavra para falar, a gente vai ser campeão. Muito obrigado mesmo. Satisfação, Rádio de Capivara. Peraí que a bola tá vindo aqui. Valeu, valeu. Vai, Laurinho. Isso aí, nosso polivalente Alexandre Pato, ao mesmo tempo em campo e dando entrevista aqui na Capivara. E mais uma expulsão de Honduras. Mais uma expulsão, que beleza. 90 minutos. 2 a mais. Deu uns belos sarrafada mesmo, né? O Espinosa que entrou, tinha entrado agora. Aí, vamos esperar o jogo. Não foi o que acabou de entrar com o expulso, foi o Espinosa. Brasil com dois a mais em campo, terminando essas quartas de final. Puta, que sufoco, hein? Muito sufoco para para um jogador a mais. Que sufoco. A contra Honduras, que não tem tradição. É isso aí, tá construindo a sua tradição pouco a pouco, Honduras, né? Isso aqui é verdade. Eu lembro, antes da Copa de 94, a gente fez um amistoso com Honduras, ganhou de 8-2. E todo mundo achou que foi pouco. Como assim, leva dois gols de Honduras, só faz... Agora já não é a mesma coisa, não. É, Honduras que quer dizer águas profundas, é. O que quer dizer o termo, o nome Honduras. O Brasil quase se afogou nessas águas e jogaram muito bem, hein? Merecem o respeito de um futebol bem jogado contra a seleção brasileira, cara. Vai avançando aí para as semifinais, nos minutos finais dessas quartas. Esperamos que seja assim, né? Eu acho que a gente não... Já passamos 1 minuto e 40 segundos do tempo regulamentar. Neymar com a bola. Para Marcelo. Para Neymar de novo. Aí chegou um e inverteu o jogo. Faltando um minuto agora mesmo, a sério, para acabar essas quartas de final e acabar. Isso aí, eu falo depois que acabar, né? Então lá vai Lucas. Lucas pela direita, cruzou na área. Quase chegou ali. Pato ainda briga por ela. Pato tá com o fôlego inteiro. Chegou antes do cara. Epa! Neymar deu uma pirueta lá. Agora pegando, não precisa levar amarelo agora, né, Oscar? Já tem um jogo. Podemos ter expulsão, né? Que a semifinal tem que ser mais dura que as quartas, né? É, e quem vem aí pelas semifinais, Laurindo? É o seguinte. Vamos pesquisar isso nos próximos segundos. A gente vai vendo aqui quem serão os possíveis próximos adversários do Brasil. Já que avançamos para as semifinais, enquanto Marcelo com a bola, toca no meio de campo, Oscar tentou chegar, não. Fim de jogo! Tá lá, Brasil! É o fim da nossa zica particular, que a gente sempre é eliminado nas quartas de final aqui. Vou mandar pro Capitão Caverna pra ele dizer o que você acha, Capitão Caverna, do fim da zica das quartas de final da Capivara. Olha lá, passamos aqui para a quarta de finais, dá para semis, conseguimos superar as quartas. Há muito tempo a Rádio Livre Capivara não conseguia narrar um jogo depois das quartas de finais, hein? Vamos ver se agora a gente vai até a final acompanhar aqui o time de Mano Menezes. Vamos ver se Mano Menezes finalmente ganha um título aqui para a seleção brasileira. Eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui embaixo e entrevistar algumas pessoas. Vocês gostariam? Posso fazer uma pergunta? Saber a sua opinião? Fale para a gente, como que você vê essa seleção brasileira em Londres? É, eu acho que está bem improvável assim que ela siga adiante, mas a gente torce pelo Brasil sempre, né? E a torcida é sempre além da expectativa, então a gente continua sempre acreditando e sempre assistindo junto com a Capivara aí, toda a tradição, 96.1, sempre presente aí no radinho. Firmeza, a Rádio Livre Capivara há mais de 15 anos e aqui temos a tecnologia de solicitar a rapaziada qual que é o seu jogador Anatel, lembrando para todos vocês que jogador Anatel em referência à Agência Nacional de Telecomunicações. Então vamos pular aqui. Vamos ver aqui qual que seria a sua opinião para você. Que jogador que representa mais a Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil que teve participação hoje? Vamos lá, qual que seria a sua opinião? Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. É, pra mim é o Goleron, é o número 1. Peraí, pegou uma interferência, vamos pegar aqui o raio de comunicação, chega aí, ó. É o goleirão número 1 do Brasil. Ele tá lá ganhando o voto desse daí. E eu já declaro pra dar mais um voto pra esse goleirão número 1 do Brasil. Goleirão número 1 do Brasil, que é o terceiro do terceiro reserva. Tá lá. Espero que tenha sido o primeiro e último jogo dele. Vamos fazer uma passagem aqui rápida. Jogador Anatel pra você, qual que seria? Com muita calma na sintonia. Seria... Ah, o Neymar, né? Provavelmente o que tá aí no mundo dos famosos, né? Maravilha, maravilha. Neymar como jogador Anatel merece também. Jogador Anatel, afinal de contas, todo jogo a gente declara um deles. O que mais ganha é o Alexandre Pato, porque ele foi o único que recebeu o fio terra da filha do Berlusconi lá na Itália. Então ele é um dos craques do jogador Anatel. Existem várias interpretações. Pra você, você indicaria algum jogador aqui como jogador Anatel? Também não. Vamos pegar uma sintonia aqui pelo lado direito. Nada a declarar, mandar um abraço, uma saudação para alguém que está na 96,1 FM. Quem tiver família aqui na Zona Norte de São Carlos, tem a oportunidade de, através da 96, mandar aqui. Então, pelo jeito aqui, a gente teve jogador Anatel, o goleirão. E você não votou no jogador Anatel, na verdade. Vamos pegar uma opinião sua a respeito do jogador Anatel para você. Qual que foi o jogador Anatel da partida de hoje? O jogador Anatel não entrou no jogo hoje, ficou no banco, graças a Deus, não está presente, então ele está no banco de reserva. Ele é o... E qual deles seria o reserva? Tá lá, todos os jogadores do reserva ganharam voto. Isso quer dizer que pelo menos uns 6 tiveram um voto e um está com 2 votos aqui, meu caro Laurindo. 2 votos pro goleirão, porque o meu voto conta, o voto do outro mano conta. Então são 2 votos pro goleirão lá, com cara de Bruno. Não, o nosso goleirão, desculpa, o cara de Bruno não. O nosso goleirão ganhou 2 votos, jogador Anatel do dia de hoje. E todos os jogadores do banco. E 1 voto pro glorioso Neymar aqui embaixo. E diretamente de Newcastle, Laurindo. Oh. É, é o seguinte, desculpa, Capitão Caverna, meu microfone zoou aqui. É o seguinte, o meu jogador Anatel é o Damião, que fez os 2 gols. É isso aí, eu vou passar pro resto do estúdio aqui para votar, beleza? Beleza, Laurindo, manda pro resto daí. Tá lá Lucas na tela, vai, professor Piercing. É, o famoso Marcelinho tá na tela, é isso aí, Piercing. O meu voto pro jogador Anatel hoje também vai para um homem que tá no banco. Eu voto hoje para Mano Menezes. Acho que ele não cumpriu o papel de técnico que a gente esperava. Não, lembrando que a gente que dá concessão para o técnico brasileiro atuar, né? O jogador Anatel de hoje tem um grande mérito aí. Goleirão aí que garantiu a dramaticidade do jogo, o goleirão brasileiro. Mais um voto para ele. É, parece que o goleirão ganhou a bagaça, hein, Capitão Caverna? Sem dúvida alguma, tá lá o goleirão. Não poderemos dizer nem que ele é o mão de alfaces, porque esse título é o título do nosso titular, o reserva do reserva. Eu acredito que a gente tem que mandar ele de volta aqui pro Brasil. Não vai curtir nenhuma baladinha em Londres, Laurindo. Ele está perdido, ele tomou o cartão vermelho. E Laurindo, por mim, estamos encerrando a nossa transmissão aqui com muita saudação. Campeão jogador Anatel ali foi o nosso querido goleirão. Campeão. Sem nome. Esse aí não volta mais. É isso aí, isso aí, isso aí. Então tá bom, Capitão Caverna. Então vamos voltar para a programação musical, não é isso, né? Exatamente, a gente pode fazer a votação para o que a gente vai começar. Quem sabe é um Jorge Benjor ou mesmo um Babylon by Gus. Fica à vontade, Laurindo. Estou chegando aí para te auxiliar vontade, em breve. Eu vou mesmo, de verdade. Então beleza. Despeço-me da torcida brasileira aqui em massa, na capivara. E vou ver se consigo mexer na bagaça do computador com o som aí pra vocês. Grande abraço a todos. Aqui é o professor Fils falando. Faltam só 2 jogos para a medalha olímpica. Até. Thank you.

and mention all the things I learned that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Other one, you've been hanging on to it, and I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend, pass it over to me. Roll another one. To the end, so come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Everybody sing along this time. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Firmeza, firmeza total aqui na 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. Satisfação, somos um aqui encerrando essa gravação desse especial Brasil e Honduras. Brasil campeão nas quartas de finais, rumo às semifinais. Vamos conseguir uma medalha de ouro aí, pelo menos disputar uma finalzona, conseguir mais uma de prata. Mas vamos que vamos, Mano Menezes. Somos um, até mais tarde, até semana que vem. No meio da semana tem mais um e no fim de semana tem outro. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara.